Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre. Apocalipse para os simples. Eu estou mostrando aqui a vocês que o Novo e o Velho Testamento têm uma ligação profunda. Porque muita gente pensa que o Velho Testamento está superado, é velho. O nome está dizendo velho. E a maioria que diz isso nunca abriu a Bíblia. Não abriu o Novo Testamento, quanto mais o Velho, o Antigo Testamento. A Bíblia Sagrada é muito importante. E esse trabalho que a LBV faz demonstra a importância extraordinária. Vocês querem ver? Eu peguei aqui o Brasil e o Apocalipse, página 127, volume 1, em que nós escrevemos há muito tempo. Olha, esse livro foi lançado em 84. O Apocalipse não é o livro do medo, do desespero, da confusão. É o livro da esperança. O livro da certeza de dias melhores com Jesus. Então, esses óbices levantados a respeito do Apocalipse, bem que sabemos que muitos comandantes de povos usam e abusam da Bíblia Sagrada, das previsões nebulosas de Nostradamus. Todo mundo interpreta como que é aquilo, cada absurdo. Eu tenho uma série de livros em casa que falam sobre as profecias de Nostradamus, cada um interpreta como quer. Chego às conclusões mais contraditórias sobre o mesmo ponto. Mas não é melhor nós irmos com o Apocalipse e receber a iluminação de Deus? Que quem entender o Apocalipse decifra qualquer outra profecia. Mas considerar que o texto sagrado nasceu com fundamento egoísta e de grandeza. Egoísta não, grandeza naturalmente, que tratam das coisas do universo, as coisas cósmicas. É um chute, né? Mas nós estamos aqui para esclarecer os nossos amigos e irmãos sobre os auspícios da gloriosa falange de São Francisco de Assis, que é uma reencarnação de João Evangelista, que recebeu de Deus, por intermédio do Cristo e do anjo, a revelação final dos tempos. Crianças, o que, que diz o profeta Amós? Quem vai recitar aí? Vamos lá. Você falou na outra vez, não foi, Juliana? Alguém sabe aí de cor? Ah, Esther. Vamos ver se a Esther sabe. Que diz o profeta Amós? Qual é o capítulo, você se lembra? Capítulo 3, versículo 7. Vamos lá. Deus avisa antes. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes avisar aos seus servos, os profetas. Muito bem. Ah, Juliana Dias tem um pequeno comentário sobre o profeta Amós. Vamos lá, essa passagem do capítulo 3, versículo 7. Quantos anos você tem, Juliana? 11. Curioso é que eu estou recebendo aqui uma série de relatórios e cartas mostrando como as crianças estão se preocupando em estudar e falar sobre o Apocalipse. Isso é muito bom. Quer dizer, chegou a hora certa e Deus nos pega a mim, que sou um disparador psíquico, isso eu sou. E vou disparando psiquicamente vocês. Vamos lá, nas suas missões. Não, o Senhor Deus não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. É que Jesus, ele está avisando que ele dará a cada um segundo as suas obras, né? Por causa que Jesus não é de ficar agradando ninguém. Não. Nem os que mesmo se fizerem escolhidos pelas suas boas obras. Porque os que se fizerem escolhidos pelas suas boas obras é que tem certeza que tem as suas boas obras dentro dos seus corações. Escuta, essa sua palavra está perfeitamente integrada numa igreja. E que eu chamei a atenção aqui de vocês uma porção de vezes. Que igreja? Quem é que se lembra que Jesus elogia essa igreja de cima a baixo? Então você pensa que Jesus vai dizer, vocês são os maiores. Vocês... Aí ele avisa que vem mais pancadaria. Sardes. Não. Assim também não vale. Vai por exclusão. Laodiceia. Não, Laodiceia é a igreja da porta fechada. E é o que eu quero entrar nessa, no estudo dela hoje. Não, não vale, não vale. Assim não vai sobrar nenhuma igreja. Aí vocês vão ter que pensar nas igrejas. Hein? Não, não, não. Prestem bem. Não, prestem bem atenção. Hein? Quem falou aqui? Esmirna. Esmirna. Segunda carta à igreja em Esmirna. Está aqui, ó. E é o anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, pois são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. O vencedor não receberá o dano da segunda morte. Vocês vejam que Jesus vem elogiando Esmirna desde o princípio. Chega em determinada altura, esses irmãos estão completamente salvos. Não, ele chega aqui no versículo 10 e ainda avisa que vem mais provações. Sim, ela representa um período logo inicial daquelas perseguições todas, mas dá um conforto que a gente não vê em outro lugar. Assim, com tamanha incidência, tamanha eloquência. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. É aquilo, a gente entra para a LBV, mas tem que ser fiel até a morte. Não adianta essa história, porque fulano falou mal de mim. Jesus não aceita isso. Ninguém vai pagar, porque o outro falou, ou a outra falou, vai pagar ou vai receber privilégio pelo que fez. Se alguém algum dia, em qualquer parte do mundo, caluniar alguns de vocês, agradeçam a Deus e orem por quem caluniou. Porque isso trará benefício aos seus espíritos. Vão ler o sermão da montanha e aprender a lição. Agora, cuidado. Tomem cuidado. Porque enquanto vocês se queixam de que os outros falaram, fulano disse, e vão largando suas missões aí, pensando que nada lhes vai acontecer, vão deixando de fazer as boas obras que decidirão os seus destinos. Bem, vamos então à igreja em Laodiceia, a igreja da porta fechada. Apocalipse para os simples. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de te vomitar da minha boca. pois dizes: estou rico, tenho muita fortuna, sou abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim, preste atenção nessa passagem, que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Aqueles a quem amo, repreendo e castigo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe darei sentar-se comigo no meu trono. E assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Uma grande parte dos analistas do Apocalipse concorda que Laodiceia representa o julgamento da humanidade. Então nós vamos, versículo a versículo, estudar essa igreja tão importante, que também nós não vamos considerar que Jesus vai colocar uma série de 7 igrejas, e a sequência não tem o seu significado. Ele sabe que existe uma regra dirigindo o universo, senão seria o caos mais profundo. Então, tudo aqui tem um significado profundo. Vejam vocês como é que o tempo é curto, né? Eu tenho que pegar a Laodiceia, ainda ver o profeta Ezequiel. Sobre localização de Laodiceia, sua existência histórica, seu significado, já vimos. Não vamos perder mais tempo. Desde a primeira vez em que falei avulsamente nesta igreja. Estas coisas diz o Amém. O Amém aqui é o ser fiel e verdadeiro. Está logo em seguida, claro isso, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. No planeta Terra, o princípio da criação de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que o Apocalipse é dele, porque ele deixa claro, será que eu preciso ainda pegar o Apocalipse de Jesus? Para mostrar que o Apocalipse é de Jesus? Bom, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E muita gente está começando a nos ouvir agora. E eu tenho tanta correspondência aqui. Mas aqui, ó, o tempo é curto. Tem muita correspondência. Eu já mandei datilografarem a relação. Cartas, telegramas, mensagens, LBV agradece, João Deus agradece. Que a pessoa vê que estamos dando consideração ao seu nome. Nossa, é, né? Tá. Mas aqui também, quando vierem para aqui, datilografe a relação dos bilhetes. Se não puder datilografar, faça uma mão na hora, então agradeça assim, porque isso é rádio. Rádio é isso. Apocalipse, está escrito aqui na Bíblia, nessa edição, Apocalipse do apóstolo São João. Já está errado. Porque essa nomeação dada pelos homens entra em conflito com o texto do Apocalipse, logo de cara. Que diz assim, o título, o autor e o assunto do livro. O título, Revelação. Apocalipse quer dizer o quê, pessoal? Em seguida, de Jesus Cristo. Então, como é que é de João? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E que pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse? Não, não, Deus, Deus. Por quê? Recorram, peraí, eu já perguntei isso aqui. Por que que é Deus, hein? Há um significado, uma explicação filosófica maravilhosa do Tomás da Cruz, se lembrou aí. Aquele que é, que era e que é de vir. Mas há um retrato num versículo deste capítulo primeiro que deixa clarinho que é o Deus Todo-Poderoso. Quem se lembra qual é o versículo? 8. Aliás, vamos usar um processo aqui, mnemônico, para memória. Quem sabe, quem estudou matemática, estudou física, sabe que o 8 deitado significa o quê? Infinito. O infinito. Então nunca mais vocês vão se esquecer desse versículo 8 do capítulo 1, porque aqui fica claro que é Deus, aquele que é, que era e que há de vir. E o 8 representa o infinito, nada mais infinito que Deus. Depois disso, se vocês se esquecerem, só mandando para o absinto. Né, Conceição? Aqui, ó. Quem é que vai ler para mim o versículo 8? Aí, Alexandre. Vai lá ler, Alexandre. Está com a Bíblia aí? Ah, vamos lá. Quantos anos você tem, Alexandre? 12. Vamos lá, tá vendo? Ó? Os adultos que não quiserem aprender o Apocalipse e disseram que é difícil, é que vão ter uma difícil resolução em suas vidas. Neste final de ciclo apocalíptico em que os sinais estão aí, ó. Às margens do rio Eufrates. Vamos lá. Eu sou o A e o Z, diz o Senhor, Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. O velho Zarur, que era um grande poeta, sabia ler como ninguém, deu cadência a esse versículo. Eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim, diz o Senhor. Aquele que é, e que era e que há de vir. O Todo-Poderoso Deus. Olha a cadência aí. Vocês sabem, já leram o Evangelho de Jesus segundo João, que ali fica claro nos versículos iniciais que Jesus nosso Senhor criou o planeta Terra. Eu ainda estou estudando com vocês o versículo primeiro, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, Estas coisas diz o Amém, quer dizer, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é essa testemunha fiel e verdadeira? Quem se lembra? Quem se lembra, quando eu expliquei que era Jesus, eu falei aqui de uma maneira, que eu me lembro que o Luciano gostou muito, e outros aí gostaram muito, doutor Mário da Cruz, porque eu disse que no Apocalipse, Jesus revela as profecias e se revela. Então vamos lá. Tem que ficar claro quem fala às igrejas, porque é aquilo que o padre Antônio Vieira ensinava. O padre Antônio Vieira foi um homem polêmico, mas está vendo que ficou preso em Portugal, foi tirado do Brasil, levado para Portugal. Então era um homem polêmico, portanto era um homem atacado. Oh, esse padre Antônio Vieira não tem senso. Esse padre Antônio Vieira, aliás, tinha uma passagem do Gandhi que ele diz assim: a coerência é o cavalo de batalha dos medíocres. Esse padre Antônio Vieira não tem coerência. Viu como é que eu juntei um pensamento do Gandhi com o padre Antônio Vieira? Por que que eu fiz isso? Porque eu não me lembrava da palavra aqui. Eu falo de improviso. Eu queria me lembrar da palavra coerência e não lembrava. Então eu me lembrei de um pensamento do Gandhi: a coerência é o cavalo de batalha dos medíocres. Eu me lembrei do pensamento das acusações que faziam contra o padre Antônio Vieira. Esse padre é um incoerente. Diz uma coisa agora, uma coisa outra. Padre Antônio Vieira, disseram que o senhor é ladrão de galinha, que o senhor é um aproveitador das virgens maranhenses. O negócio era essa base. Que o senhor é um heresiarca. Ele olhava assim: escuta, quem foi que disse? Foi fulano de tal. Eu disse: ah, depende de quem disse. E mesmo assim, depende de muitas outras coisas. Que nós dependemos diante de Deus do que fazemos de bem e de mal, e não do que qualquer pessoa já falado. Ora, por que essa minha preocupação nesse momento? Para destacar o valor desta obra profética, como de Jesus. É de Jesus. Ia voltar ao Evangelho de João aqui. Está lá: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Nada do que existe, existe sem ter sido feito por ele, o Cristo Jesus. Então ele criou o planeta Terra. Oh, vejam bem. Esse irmão Paiva, como é que o senhor pode dizer que Jesus é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira? Aí eu vou lá no versículo 5 do capítulo 1 do Apocalipse de Jesus e leio o seguinte. Bom, vamos ver a partir do 4, né? Não fica sem sentido para quem não está acostumado ao texto sagrado. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Crianças, quem é aquele que é, que era e que há de vir? Deus. Ah, e alguém gritou. Tem uma criança de voz grossa aí. Quem, crianças? Deus. Por quê? Qual é o versículo que isso está demonstrado? Vai no microfone e fala ali. Que você que está com a mão na boca aí, irmã do Alexandre. Versículo 8. O irmão Pai vai ensinar uma coisa a você aí. 8 deitado significa o quê? Perfeição infinita. Isso. Então nunca mais você vai esquecer que é muito importante saber que aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso Deus. Que uma hora é Deus que vai entrar direto, outra hora é Jesus. Uma hora Deus aparece também como princípio e o fim, porque ele é princípio e fim do universo. E Jesus é princípio e fim do planeta Terra. Mas quando diz, eu sou, digamos, o alfa e o ômega, digamos, o princípio e o fim, mas vem aquele que é, que era e que há de vir, é Deus. Mas então por que essa confusão? Não há confusão nenhuma. Vá no Evangelho que você vai ver Jesus dizendo que é um com o Pai Celestial. Por que que eu estou batendo tanto nisso? Que nós vamos tratar de uma igreja que tem a ver com o nosso destino diário. a igreja de Laodiceia. Quando nós inauguramos o Templo da Boa Vontade, dissemos que o Templo da Boa Vontade abriria os fatos de fim dos tempos. E eu explicitei aqui três sinais que todos os estudiosos das profecias dão como característico do tempo do fim. Eu vou parar por aqui e ver se vocês se lembram desses três sinais. O terceiro tem muito a ver conosco. Deus está presente. E já vem para sempre.